Resumo de notícias com Fábio Assolini, no podcast Segurança Legal. Bem-vindos a mais um resumo de notícias do podcast Segurança Legal, edição 244, gravada em 25 de junho de 2020. Essa é a nossa curadoria de notícias. Para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário, aqui nós selecionamos e comentamos as notícias mais importantes. Lembrando a você que o projeto Segurança Legal é mantido por nossos ouvintes. Se você gosta dos nossos programas, pense em nos apoiar. Acesse o site apoia.se/segurançalegal, escolha uma das modalidades de apoio ao nosso programa e entre os benefícios você terá acesso ao grupo exclusivo dos apoiadores do Segurança Legal. Caso você queira entrar em contato conosco, é muito fácil, o nosso e-mail é o podcast@segurançalegal.com e você também pode falar conosco nas nossas redes sociais, onde nós interagimos com os nossos ouvintes. E você também já sabe que o resumo das notícias aqui apresentadas, os links, né, dessas notícias estão no nosso site ou aí no agregador de podcasts preferido que você tem usado para nos ouvir. E nesta edição, as trapalhadas do WhatsApp Pay, Big Techs contra o reconhecimento facial, ataques de ransomware em grandes empresas, as mudanças da pandemia na área da segurança da informação, entre outras notícias. E vamos a elas. WhatsApp, números expostos e sistema de pagamento bloqueado pelo Banco Central. Pois é, caro ouvinte, vamos começar essa edição falando sobre o comunicador mais amado e também mais odiado do país. O WhatsApp anunciou recentemente várias mudanças em suas plataformas, visando permitir aí o acesso de até 4 dispositivos ao mesmo tempo. Esse recurso ainda está em testes fechados e futuramente deve ser liberado para todos. O aplicativo ainda anunciou, né, recentemente o aumento no número de pessoas que podem participar de uma videochamada. Mas olha, o que mais chamou a atenção mesmo da imprensa nesses dias foi a estreia do sistema de pagamentos do WhatsApp Pay. De surpresa, o Facebook escolheu o Brasil para lançar o seu sistema de carteira digital dentro do WhatsApp na última semana. E claro, por ser o aplicativo aí mais popular do país, usado praticamente por todas as pessoas que têm um celular, é natural que a notícia tenha causado comoção. Se à primeira vista pode parecer que será mais um passeio do Facebook na dominação de um segmento de mercado, uma olhada mais atenta revela sinais de que desta vez talvez não será assim tão fácil. De fato, um aspecto pouco comentado, mas importante, é justamente a necessidade de se estar inserido no sistema bancário para poder usar o pagamento dentro do WhatsApp. Isso aqui não tem absolutamente nada a ver com a Libra, Calibra, 9, aquela criptomoeda anunciada com ares terroristas pelo Facebook em 2019 e que foi tão mal recebida pelos governos e bancos centrais de vários países, né? Pois é, no Brasil as parcerias do Facebook foram firmadas com o Banco do Brasil, com o Nubank e a Sicredi. Segundo um levantamento feito pela Folha de São Paulo, esses três bancos aí se traduzem em um público potencial de pouco mais de 50 milhões de pessoas que teriam acesso ao sistema, que são clientes dessas instituições. Pois bem, ouvinte, a primeira reação de todos os analistas de segurança ante o anúncio, claro, foi óbvia e tenho certeza que você pensou a mesma coisa, né? Pagamento no WhatsApp é sinônimo de muita fraude, ainda mais com tantos ataques de engenharia social que estamos tendo hoje. Esses ataques enganam as vítimas, fazendo com que elas informem o OTP, que é o One Time Password recebido por SMS, e há, claro, os ataques de SIM swap e também uma onda de ataques de força bruta, onde o fraudador tenta ativar o seu número várias vezes deixando aí o verdadeiro dono do WhatsApp impossibilitado de usar o aplicativo por um certo tempo. Mas olha, de tantas ideias aí de fraude que poderiam ocorrer, e de tudo que saiu na imprensa, eu acredito que o artigo mais completo seja do Edson Santos. Ele é especialista em mercado de pagamentos. E lá no artigo dele, que você pode procurar aí no nosso site, o link, eu fiquei sabendo que para trazer a operação no Brasil, o Facebook se encarregou de garantir as transações entre as pessoas, utilizando aí algoritmos para identificar possíveis fraudes. Ou como é dito no setor, o liability fica com o Facebook, ou seja, a identificação de fraudes ficaram por conta dele e deles, e claro, o reembolso aí de vítimas que poderiam ser fraudadas, né? Mas olha, para a surpresa de todos, houve uma forte reação do setor bancário, inclusive do Banco Central. Primeiramente, nós ficamos sabendo pela imprensa que os grandes bancos como Itaú e o Bradesco foram convidados para participar do projeto, mas a resposta deles foi um não obrigado, dizendo publicamente que eles já têm as suas carteiras digitais, mas nos bastidores o que se ouviu é que, na verdade, os grandes bancos têm medo das Big Techs e do seu alcance e a sua possível dominação. Pois bem, o Banco Central surpreendeu a todos ao publicar uma alteração no regulamento sobre a prestação de serviços no sistema de pagamentos brasileiros, o SPB, e dessa forma aí ele tornou possível aplicar uma suspensão sem aviso prévio se houver aí em qualquer sistema de pagamentos um risco ao normal funcionamento das transações. E foi exatamente o que o Banco Central fez com o WhatsApp Pagamentos e a carteira do Facebook Pay, que não poderão ser oferecidos no Brasil enquanto eles passam por uma análise do Banco Central, e isso aí aparentemente abortou os planos do Facebook. E o Banco Central não foi o único. O CAD, que é o Conselho de Administração de Defesa Econômica, também abriu um processo e também impediu o Facebook e o WhatsApp de atuar nessa área e de avançar aí com o sistema de pagamentos e transferência de dinheiro. O WhatsApp, por sua vez, ficou quietinho, não rebateu ninguém, e o WhatsApp afirmou publicamente que pretende também se integrar ao sistema de pagamentos instantâneos, que é o Pix, que o Banco Central aí pretende inaugurar em novembro. Claro que isso aí foi dito de uma forma para agradar o Banco Central, e aí eu acredito que eles devem sim conseguir uma aprovação para que esse sistema de pagamentos chegue, né, a população, aos 110 milhões de usuários do WhatsApp no Brasil. E se você ouvinte acha que, olha, o WhatsApp é seguro, um incidente mostrou que muita coisa ainda vai rolar e precisa mudar dentro do WhatsApp. O pesquisador de segurança, o Atul Jarayan, ele descobriu milhares de números de celular associados ao WhatsApp e todos expostos na internet através de uma simples pesquisa na internet. O Google indexou 263 mil números, incluindo aí o número de 5.500 brasileiros. Segundo apurou o Tecnoblog, o WhatsApp solicitou a remoção desses resultados públicos lá com o Google. E não foi a primeira vez que isso ocorreu. Alguns meses, um descuido semelhante da empresa expôs 470 mil grupos, né, acessos aos grupos, que também estavam acessíveis lá através de buscas no Google. Veremos como terminará essa novela. Microsoft, IBM e Amazon suspendem reconhecimento facial para uso policial. As três empresas informaram que vão suspender a venda de soluções de reconhecimento facial para uso policial. Em seus anúncios, as empresas indicam que é preciso haver uma regulamentação em torno dessa tecnologia nos Estados Unidos, onde elas são sediadas, para evitar que as suas ferramentas contribuam com abusos policiais e violações de direitos humanos. A decisão mais recente foi da Microsoft, que indicou em um artigo ao Washington Post que eles não oferecerão a solução para órgãos de segurança. O Brad Smith, que é o presidente da Microsoft, afirmou, abre aspas, "não venderemos tecnologia de reconhecimento facial para departamentos de polícia nos Estados Unidos até que tenhamos uma lei nacional em vigor", fecha aspas. Já a Amazon, por sua vez, suspenderá o programa por um ano e não indefinidamente, como anunciou a Microsoft. O programa da Amazon é chamado de Recognition e ele serve para realizar aí análises faciais em fotos e vídeos. Segundo a Amazon, esse programa é capaz de detectar, analisar e comparar rostos em várias situações, fazendo a contagem de usuários em multidões, né, além do reconhecimento, e também outros recursos aí usados na segurança pública para identificar os usuários. Já a IBM afirmou que eles vão parar totalmente o desenvolvimento dos produtos nesse sentido. Claro que essas empresas fizeram isso agora, devido aos vários protestos que estão havendo nos Estados Unidos, lá com o movimento Black Lives Matter. E a pergunta que fica, caro ouvinte, é a seguinte: até quando, né? Será que a alta grana dos governos não vai fazer essas empresas mudarem de ideia? Facebook compra falha Zero Day e ajuda o FBI a prender um pedófilo. Olha, ouvinte, parece até enredo de filme, mas não é não. O Facebook pagou uma cifra de 6 dígitos para encomendar uma falha Zero Day e rastrear o senhor Buster Hernandez, o morador do estado da Califórnia, lá nos Estados Unidos, de acordo com uma reportagem publicada pelo site Motherboard. O senhor Hernandez era procurado aí pelo FBI por assediar e ameaçar jovens na rede social, no Facebook, a maioria desses jovens menor de idade, exigindo aí o envio de imagens íntimas. Hernandez, que também era conhecido como Brian Kill, fazia uso do Tails, um sistema operacional projetado para não deixar rastros na internet. O Tails ficou bastante famoso depois que o Edward Snowden, né, recomendou o uso do Tails para que você pudesse usar a internet de forma anônima, né? O sistema se tornou bastante conhecido. Pois bem, contando com a proteção das redes de anonimato acionadas pelo Tails, o Sr. Hernandez entrava em contato com as vítimas no Facebook e as ameaçava, alegando que já possuía a imagem dos jovens e que as espalharia caso não fossem atendidos. Claro que essa ameaça era falsa. Em alguns casos, ele até dizia que ele sequestraria ou mataria as vítimas. E também foram registradas ameaças de atentados contra as escolas onde esses adolescentes estudavam, e 2 escolas chegaram a interromper as suas atividades em dezembro de 2015 em decorrência das ameaças desse senhor, que dizia às suas vítimas que a polícia não tinha capacidade de detê-lo. Diante dessa situação, o Facebook teria decidido contratar uma empresa de segurança e pagar pelo desenvolvimento de uma vulnerabilidade no Tails. Segundo fontes anônimas ouvidas pelo site Motherboard, os especialistas aí acabaram identificando uma brecha até então desconhecida no aplicativo responsável pela exibição de vídeos. Pois é, ouvinte, essa falha Zero Day permitiu aí que o FBI criasse um vídeo projetado para revelar o endereço IP de quem o visualizasse. E com a ajuda de uma das vítimas, o FBI conseguiu enviar o arquivo ao investigado, usando, claro, o Facebook. E essa informação teria sido aí determinante para a prisão desse senhor, que ocorreu em 2017. Ele estava praticando esses crimes desde 2012 e fez centenas de vítimas, segundo o FBI. Claro que o pessoal do Tails não gostou nada dessa história e eles estão tentando aí buscar detalhes sobre essa falha, sobre essa vulnerabilidade, que até o presente momento não chegou até eles. As dúvidas que ficam, caro ouvinte, desse caso são as seguintes: será que o FBI usou essa falha apenas nesse caso? Ou vocês acreditam que essa falha será usada em outros casos também? A outra dúvida é: por que o Facebook pagou pelo desenvolvimento dessa vulnerabilidade e não o próprio FBI? E a terceira dúvida é: até onde vão os limites éticos para uso de uma falha Zero Day? Ok, neste caso foi usado aí contra um pedófilo, né? Mas o que impediria que essas falhas também fossem usadas contra jornalistas ou contra dissidentes políticos? Pois é, ouvinte, vamos agora ao nosso já tradicional bloco de vazamentos de dados, porque em toda edição sempre há muitos vazamentos. Todos nós seguimos aqui no compasso de espera da LGPD, que chega só o ano que vem. Primeira notícia: Cato sofre invasão e tem dados de clientes vazados. O site de classificados de empregos comunicou que sofreu uma invasão em seus sistemas e dados pessoais de 195 clientes, incluindo aí login, senha, nome completo, data de nascimento, e-mail, endereço e CPF, foram acessados por um invasor. A Cato diz que entrou em contato com cada uma das vítimas para explicar o que ocorreu. Próxima notícia: 53 mil dados de parceiros da VR Benefícios são expostos na internet. Nome completo, CPF, data de nascimento, número de telefone, endereço de e-mail foram expostos. A empresa confirmou que essas informações eram de autônomos parceiros da VR Benefícios e não de clientes que utilizam Vale Refeição e Vale Alimentação. Explicou que o problema foi resolvido. Próxima notícia: aplicativos de namoro expõem 845 GB em nudes e mensagens. Pois é, ouvinte, os aplicativos têm pouca relevância no Brasil. São 9: o Threesome, o Calgary, o Gay Daddy Bear, o X-Pal, BBW Dating, Casual X, Sugar D, Herps Dating e o G-Hunt. Tem pouquíssimos usuários no Brasil, mas esses 845 GB de dados, de conversas, estavam todos hospedados em servidores abertos na Amazon Web Services. Próxima notícia: vazamentos de dados pessoais viram arma na mão de fraudadores que roubam auxílio emergencial. Pois é, caro ouvinte, tem muito criminoso aí usando dados de terceiros para solicitar o auxílio emergencial dado pelo governo aí devido à pandemia e até mesmo roubando de pessoas que esperam realmente receber o benefício dos R$600. Diversos órgãos policiais aí pelo Brasil têm efetuado prisões, mas os golpes têm se alastrado, muitas vezes a revelia de quem tem os seus dados usados pelos fraudadores. Pessoas não sabem. Claro que isso aí é resultado de diversos vazamentos de dados pessoais, que nós sempre falamos aqui em todas as edições, e que muitas vezes são escondidos pelas empresas, porque, olha, ouvinte, eu tenho certeza que muitos vazamentos de dados não chegam a se tornarem público, né? E que falta faz a LGPD nesse momento, né? Pois é, caso você suspeite de fraude no pedido do auxílio emergencial usando seus dados, existe uma página, o governo, a DataPrev colocou um site lá à disposição de qualquer cidadão, onde você pode consultar para ver se algum espertinho solicitou o benefício em seu nome. Recomendo a todos que façam essa checagem. O link está aí no seu show notes para o site da DataPrev ou então no nosso site. Recomendo a todos vocês que façam essa checagem, porque a quantidade de fraude aí tem sido muito grande. O UOL tem falha grave de segurança no e-mail desde 2018. Pois é, caro ouvinte, o pesquisador de segurança Gabriel Pato revelou ao site Tecnoblog que ele encontrou uma brecha de segurança no UOL Mail. Se o usuário abrir um e-mail malicioso, que parece estar vazio, o invasor aí poderia redirecionar todas as mensagens da conta para outra pessoa, incluindo aí pedidos de recuperação de senha. O problema foi relatado em 2018, mas permaneceu sem ser corrigido. A empresa diz que não há qualquer evidência da falha. Basicamente, o AllMail aí permite rodar um comando JavaScript que captura o token de acesso do usuário sem que ele saiba. Apenas abrindo aí um e-mail sem anexo é o suficiente para disparar, para executar o JavaScript. Isso pode ser usado aí para redirecionar as mensagens, por exemplo, para outro endereço. A falha está presente na versão web e no aplicativo para iPhone do UOL Mail, assim como do Ball Mail. Ela potencialmente afetaria aí também o e-mail da Folha e o UOL Host Mail, oferecido para quem adquire os serviços de hospedagem do UOL, mas mesmo nesse cenário a empresa não reconhece a vulnerabilidade. Governo anuncia a digitalização de 156 serviços em 3 meses. Pois é, ouvinte, a pandemia do coronavírus acelerou, tem acelerado a digitalização de serviços públicos do governo federal. Entre março e maio desse ano, foram 156 novos tipos de atendimento liberados pela internet, sendo alguns deles aí relacionados justamente ao auxílio emergencial de R$ 600. Segundo a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, 729 serviços foram digitalizados desde janeiro de 2019. Segundo o governo federal, os serviços com maior demanda envolvem a inscrição no Cadastro Único, o pedido de auxílio emergencial e o pedido de seguro-desemprego. Em seguida estão aí os atendimentos relacionados ao saque do abono salarial, pedido de comprovante do Cadastro Único, a emissão da carteira de trabalho, consulta de dados no CPF, pedidos de informações sobre a pandemia, inscrição no programa Bolsa Família e também cadastro de recursos relacionados ao seguro-desemprego. Tudo isso pode ser feito online. Esse é o lado positivo da pandemia, fazendo com que empresas e o próprio governo melhorem o atendimento aos seus usuários. Navegador Brave completa URLs com links patrocinados e irrita usuários. Pois é, ouvinte, quando você começa a digitar um endereço no navegador, é comum que ele ofereça uma opção para autocompletar aí e facilitar o processo. O Brave, porém, acabou sendo prestativo demais nesse sentido e por muitas vezes aí ele adicionou um link patrocinado para completar a URL de alguns sites específicos acessados por seus usuários. A denúncia foi feita no Twitter, onde esse usuário mostrou como o navegador incluiu informações de afiliação automaticamente e sem autorização quando o site de comercialização de criptomoedas, o Binance.us, era acessado. O link, então, era automaticamente adicionado um número de um referral, né? Que é aí a identificação do link patrocinado. O caso ficou ainda mais grave quando nós lembramos que o Brave é um navegador que se vende como focado em segurança e privacidade, prometendo aí não reter qualquer informação do seu público e oferecendo um esquema de visualização de anúncios que geram criptomoedas como forma de compensar isso. Normalmente todas essas medidas diferentes aí para arrecadar dinheiro só são realizadas com a concordância do usuário, mas olha, não foi o caso desta vez. Pelo Twitter, o criador e o CEO do Brave, o Brandon H., ele confirmou que a sua empresa e o site Binance são parceiros, mas garantiu que se tratou aí de um erro que será corrigido e que esse erro não se repetirá. E vamos agora ao nosso bloco de notícias sobre ransomware. São muitos ataques que estão ocorrendo. Eu resumi aqui várias dessas notícias para comentar com você. Primeira delas, Honda tem a sua produção afetada depois de um ataque de ransomware. A montadora japonesa afirmou que as suas operações no Brasil, na Índia e na Turquia ficaram afetadas depois de um ataque do ransomware Snake, daqueles que cifram os dados e pedem dois resgates. Pois é, ouvinte, essa é a novidade. O primeiro resgate é para decifrar os arquivos, né? E o segundo seria para evitar o vazamento dos dados roubados. Isso é o que esses grupos estão fazendo, numa tentativa de forçar as empresas a desembolsarem pelo resgate. Porque se a empresa tiver backup, normalmente elas têm, né? Elas serão obrigadas a pagar para que o criminoso não publique os dados. E muitas empresas não estão pagando porque você corre aí o risco de ser chantageado, né? E resultado, esses dados estão sendo publicados por vários desses grupos, né? Se você não vai pagar, então esses dados aí podem ser publicados, vendidos e até mesmo leiloados. Próxima notícia, empresa de energia Enel é afetada também pelo ransomware Snake. A multinacional na área de energia teve as suas operações na Argentina afetadas nesse ataque. O serviço de atendimento aos clientes e as redes internas foram afetadas. Foi o mesmo caso da Honda, foi o ransomware Snake. Mas nesse caso, o ataque não afetou a distribuição de energia da empresa, né? Menos mal. Próxima notícia: computadores da Light são alvos de ataques e serviços são prejudicados no Rio de Janeiro. Mais uma empresa de energia aí afetada por um ransomware, nesse caso não sabemos qual, mas os canais digitais de atendimento da empresa ficaram inacessíveis por alguns dias. Próxima notícia: ransomware Tycoon ataca Windows e Linux com o mesmo código. Essa praga nova é capaz de atacar tanto computadores com Windows quanto com Linux por uma única razão: o seu código é baseado em Java. Próxima notícia: Natura comunica incidente cibernético nas operações da Avon. A Avon, que foi comprada recentemente pela brasileira Natura, teve as suas operações afetadas pelo ransomware Maze, afetando aí as suas redes nos Estados Unidos. Mas não ficou claro nesse caso se houve vazamento de dados. Só saberemos futuramente, porque o Maze também é um dos grupos que, antes de cifrar tudo, rouba os dados pessoais, pedindo depois resgate por esses dados. Muito bem, próxima notícia: empreiteiro de mísseis nucleares tem as suas operações afetadas por um ransomware. A Westech International confirmou que foi vítima também do ransomware Maze, mas eles não explicaram se nesse ataque foram comprometidos os seus sistemas responsáveis por manter os sistemas do governo americano que controlam mísseis nucleares. Pois é, ouvinte. Próxima notícia: falso programa para decifrar ransomware infecta as vítimas com mais ransomware. Que notícia triste, né? O programa chamado Stop Digivu Ransomware, ele estava sendo anunciado aí como uma ferramenta que poderia ser usada para recuperar os arquivos cifrados, mas na verdade, uma vez executado, é que ele vai cifrar duplamente os arquivos, colocando aí as vítimas numa situação ainda pior. Esses tipos de ataques estão aumentando bastante, especialmente porque muitas empresas estão trabalhando em home office, né? E isso, os cibercriminosos têm se aproveitado desse momento para aumentar os ataques de ransomware. Adobe recomenda desinstalar Flash Player e confirma que conteúdo será bloqueado a partir de 2021. Quem optar por não desinstalar o programa imediatamente poderá receber um alerta nos próximos meses. A mensagem deve avisar sobre a data limite para a remoção do Flash. Muitas instalações do Windows ainda costumam vir acompanhadas do Flash Player para ser acionados aí dentro do Internet Explorer. Já os navegadores Chrome e Edge incluem um instalador do Flash como parte das suas instalações, mas desativam o programa por padrão. No início de junho, a Adobe lançou uma atualização para corrigir duas brechas no Flash, no moribundo Flash. Mas manter o programa completamente desativado é a única coisa que garante que o navegador estará imune a esses ataques. Como essa tecnologia quase não é mais usada em páginas web, se você desinstalar ele ou desativar, você não vai nem perceber, né? Impressionante, porque as falhas do Flash foram massivamente usadas por tudo quanto é grupo de cibercriminoso para infectar computadores. Muita gente não atualizava, né? E a evolução fez com que a Adobe matasse o programa, que ele descanse em paz. Zoom adiciona criptografia de ponta a ponta para todos os usuários. Pois é, ouvinte, o aplicativo de videoconferência Zoom finalmente decidiu adicionar a criptografia ponta a ponta nas chamadas de pessoas que usam a versão gratuita do serviço, semanas depois que eles anunciaram que a opção estaria disponível somente para usuários premium. O programa, o Zoom, mudou de ideia, né? Menos mal. Em abril, eles sofreram uma ação judicial de acionistas que alegavam que o serviço enganava sobre o uso da criptografia de ponta a ponta, prevenindo interceptações de conteúdo da conversa, a menos que alguém tenha acesso a um dos dispositivos envolvidos. O aplicativo utilizava uma criptografia menos segura, possibilitando aí que o serviço monitorasse conteúdo das conversas de quem estava participando delas. Pois é, depois da saraivada de críticas que o programa recebeu, eles anunciaram que vão implementar a criptografia de ponta a ponta, mas apenas... E no anúncio inicial disseram que seria só para quem paga o plano mensal de 15 dólares. Mas, claro, isso caiu muito mal. A companhia teve que fazer vários esclarecimentos, inclusive para políticos americanos, né? E o Zoom disse que não poderia oferecer a criptografia para os usuários gratuitos porque isso poderia atrapalhar a cooperação com a polícia e com o FBI. E, claro, mediante esse cenário, a empresa precisou tranquilizar os usuários para que as autoridades precisariam apresentar um mandado de segurança, um mandado judicial, antes de acessar quaisquer dados. Pois bem, de qualquer forma, os usuários do serviço gratuito aí terão que informar o seu número de telefone ao usar o serviço. Esse é o dado que o Zoom vai pedir para te dar uma criptografia ponta a ponta nas sessões gratuitas de 40 minutos que eles estão oferecendo. Foi a forma que eles encontraram para identificar os usuários e assim identificá-los e evitar abusos na plataforma. Mobile Banking chega a 44% das operações bancárias no Brasil. O Mobile Banking coleciona feitos no setor bancário e prova que o smartphone se transformou de fato em nossa carteira digital, responsável por nossas transações financeiras. Pesquisa de tecnologia bancária da Febraban, divulgada há poucos dias, mostrou que as transações bancárias cresceram 11% em 2019, registrando aí 90 bilhões de transações. Deste total, 40 bilhões ou 44% do total aí correspondem às operações feitas por Mobile Banking. De acordo com esse levantamento, as operações com movimentações financeiras no smartphone tiveram uma alta de 41% no ano passado, comparado com 2018. E nessa comparação anual, o Mobile Banking mostrou um avanço significativo em todas as áreas. Contratação de investimento alta de 114%, tomada de crédito alta de 47%, transferências de DOCs e TEDs alta de 43%, pagamento de contas alta de 39%. A pesquisa também revelou que a contratação de seguros pelo celular cresceu 133%, enquanto que os depósitos mostraram aí uma alta de 327%. O cliente que usa o Mobile Banking faz login no banco 23 vezes por mês, o cliente normal, mas existem os heavy users, que chegam a fazer até 40 acessos mensais. Já as contas abertas via smartphone cresceram 66% na comparação aí com 2018, totalizando 6 milhões e meio de contas abertas exclusivamente pelo celular. É o avanço da tecnologia nesses tempos de quarentena. E vamos agora a um giro de notícias internacional com notícias interessantes. Primeira delas, Banco Sul-Africano é obrigado a trocar 12 milhões de cartões de crédito após um empregado roubar chave mestra. Esse empregado roubou essa chave em 2018, mas entre março e dezembro de 2019, ele realizou mais de 25 mil transações fraudulentas. A chave mestra de 36 dígitos permitia alterações do sistema do banco, modificar saldos, extratos e até mesmo gerar novos cartões de crédito. Próxima notícia, sistema de votação online usado na Flórida possui vulnerabilidades de segurança. As vulnerabilidades do sistema da empresa OmniBallot permitem que alguém com más intenções consiga alterar os votos e até o sistema de totalização. Pois é, ouvinte, não vai ser dessa vez que teremos sistemas de votação online seguros, mesmo em tempos de pandemia. Próxima notícia, empresa indiana de TI foi contratada para hackear políticos e jornalistas no mundo todo. A Beltrox Infotech atuava aí como uma empresa de hack for hire, ou seja, que vendia os seus serviços para quem pagasse, e eles faziam isso para hackear qualquer um. A empresa conduzia espionagem comercial cibernética contra determinados alvos em nome de investigadores particulares e de seus clientes. Entre os alvos estavam escritórios de advocacia, políticos, oficiais do governo da Índia, CEOs, jornalistas e até mesmo defensores de direitos humanos. 10 mudanças na área da segurança da informação após a pandemia. Pois é, ouvinte, para terminar essa edição, eu quero trazer um artigo bem interessante publicado lá no site da SEG Info. Uma pesquisa realizada pela ESG entrevistou diversos CIOs sobre como a pandemia está influenciando seus programas de segurança cibernética e quais as mudanças a pandemia está causando nas redes corporativas. A lista aí de 10 itens mostra o impacto da pandemia e as mudanças que provavelmente vieram para ficar. E eu vou aqui no resumo, para terminar essa edição, apresentar só duas delas. Caso você queira ler a lista completa, você já sabe, o link para essa e outras notícias estão lá no nosso site e você pode checar lá. Duas delas eu quero comentar para terminar essa edição. A primeira delas é que o trabalhar em casa vai se tornar um modelo padrão. De acordo com a pesquisa, 79% dos CIOs ouvidos, né, disseram que a sua organização será mais flexível sobre as políticas de trabalho remoto depois que passar a pandemia. Além disso, o trabalho remoto parece estar funcionando bem. 79% dos profissionais ouvidos relataram que eles eram mais produtivos trabalhando de casa ou tiveram poucas alterações nas suas produtividades. De fato, essa me parece que é uma tendência que veio para ficar. Várias empresas, inclusive na área de tecnologia, empresas da área financeira, anunciaram que irão adotar o trabalho remoto para sempre. Pois bem, o segundo item da lista, qualquer remanescente de um perímetro de segurança agora já está morto. Pois é, o trabalho remoto está promovendo o desperímetro de forma nunca vista antes. Esse fenômeno já apareceu, de certa forma, nas redes corporativas através do Bring Your Own Device, mas agora os perímetros da rede mudaram bastante, de tal forma que eles já desapareceram. Com o impacto da pandemia, pode-se dizer que, por causa também do trabalho remoto, não há mais perímetro. No entanto, para oferecer suporte a uma infraestrutura de TI mais distribuída, é necessário que os controles de segurança sejam transferidos para os endpoints. Usuários, dispositivos, aplicativos, etc., tudo tem que ser feito no endpoint, e isso traz novos desafios, porque esses usuários estão sem as proteções da rede corporativa, que geralmente ficavam no escritório. Pois é, ouvinte, a lista segue, é muito interessante e eu recomendo a leitura para todos vocês. Agradeço imensamente a sua atenção, você que veio até o final. Essas são as notícias que eu tinha para apresentar. Voltamos a nos falar na próxima edição.